mas é que eu não vou pedir pelo que quero e o que não quero fazer. Outro dia eu apareço, enquanto isso vamos nos entender. Esqueça o que te disseram sobre casa, filhos, televisão. É preciso sangue frio pra ver que o sangue é quente, que vai ser diferente. Aham, aham, aham, vai ser diferente. Aham, aham, aham, vai ser diferente. Pode ser o que você nunca viu, pode ser o que você tem na mão, pode ser exatamente o que eu digo e também pode não. Então esqueça seus sonhos, esqueça as regras e a exceção. É mais real, cru e fascinante, é mortal, passível de ressurreição. Aham, aham, aham, vai ser diferente. Aham, aham, aham, vai ser diferente. Aham, aham, aham, vai ser diferente. Aham, aham, aham, vai ser diferente.